Virei dependente, tão mais que doente com esse novo amor. Sorriso envolvente, olhar transparente é o que me enfeitiçou. Pele cor de maçã, sou mais do que seu fã. Cabelos cor de areia, paraíso é seus braços. Eu já comprei meu barco pra te buscar, sereia, amor. Me leva junto com você, seja pra onde for que eu vou, pois sem você não tem sentido. Seja pra onde for que eu vou, pois sem você não tem sentido. O mundo pede a cor. Obrigado. Eu já virei dependente, tô mais que doente com esse novo amor. Sorriso envolvente, um olhar transparente é o que me enfeitiçou. Pele cor de maçã, sou mais do que seu fã. Cabelos cor de areia, paraíso é seus braços. Eu já comprei meu barco pra te buscar, sereia, amor. Me leva junto com você, seja pra onde for que eu vou, pois sem você não tem sentido. O mundo pede a cor, meu amor. Me leva junto com você, seja pra onde for que eu vou, pois sem você não tem sentido. Com você, seja pra onde for que eu vou, pois sem você não tem sentido. O mundo pede a cor, meu amor.